precisa de amor. O mundo só precisa de amor. Amor, amor. O mundo só precisa de Deus. O mundo só precisa de Deus. Deus é amor. Ajuda o caído a levantar. Ajuda o cansado a caminhar. Ajuda o aflito na dor, trocando o ódio por amor. Vem viver o amor. Vem viver o amor. Jesus ensinou o que é certo, e o que ele pede não é difícil. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Precisa de amor. O mundo só precisa de amor.